muito tempo isso tem me elevado. Por instinto, indo onde esse caminho tem me levado. Te levo pra ver do morro, te levo pra ver o que eu vejo. Elementos e substâncias, verdade e desejo até pra dizer que tá bom. Perceber o centro, permanecer no centro, na contramão do senso comum. Não confunda com um bom senso. Todos contra todos, eu tô vendo verdades em conflito. Eles presos a aspectos físicos, eu acho isso tudo deprê. Mas eu não precisei tomar esses comprimidos, eu não tenho do que me esconder. Eu não tenho opção, sem tremer onde eles chamam opressão. Eu sei o que é tensão. Quatro PMs no corredor, repressão no kitnet ao lado. O chuveiro ligado, grito abafado. O som da taser na mão do opressor, eu podia ter rodado. E era sem pôr do sol, palco show, lourinha da batalha. Vai pôr de bom, lanço de frente pro maralascão. Ação, quintal, garagem, esse é meu rap. Entenda a minha mensagem, chá de canela. Ela dilata a pupila, madeira, pôr do sol da minha janela. Galo tá pica, foda é ver os goela. Se apega a imagem é rica. Hoje tem entrevista, música na novela. No coração de quem precisa, vamos fazer nessa festa. Tô no coração dos que fecha, os fela apela. Mas aí eu tenho as fechas, se eu pego pra fazer a vera. Complica, pivete enganchou na cancela. Não tinha o que precisa, o mundo girou a merda. Veja meu nome na lista, braba sem fechar com os fascistas.